terça-feira, numa quarta, numa quinta. Isso é indiferente. O negócio é curtir o programa, né? Entrar no clima do Flash House. A edição do Flash House de hoje começa com Rosala. Everybody's free. Isso é uma pintura. Brother and sister together we'll make it through. Someday a spirit will lift you and take you there. I know you've been hurting, but I'll be there waiting to be there for you. And we

Gibson, Only in My Dreams no Flash House. Você também conferiu o Global DJs, IMCA, do Village People. Muito bom, hein? Two Brothers on the 40th Floor, Never Alone, Man at Work, Who Can It Be Now, e começamos com Rosala, Everybody's Free. Tá aí o setlist do primeiro bloco do Flash House de hoje. Bacana, né? Versões diferentes, repaginadas. Bom, enfim, deu pra sacudir? Ainda tem mais um bloco pra rolar. E eu posso te garantir que você vai gostar muito também. Então, fica por aí. Você está ouvindo Flash House. 6:25. Quando a gente gosta de uma música, mas ela não cabe na programação normal, então a gente mexe nela. E surge mais uma versão exclusiva. Fugindo desesperadamente do óbvio. Rio Sul Rádio. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Ian Van Dow no Flash House. Ainda teremos Bob Sinclair, Yves La Rock, Black Eyed Peas, David Guetta, Guru Josh, Edward Maia, John Rock e por aí vai. É só aumentar o volume dessa bagaça daí e curtir. Say goodbye to you. No, I won't take you back. Ooh, 'cause I know about those other girls, baby. Oh, oh, oh, does it hurt? You can't have me now. Bring me down, ooh, when you're worried. knows I know they can't bring me down. rise up, we'll beat again. Rise up, for my mind and my brain. 'Cause I tried to fly a while, so high, direction sky. I tried to fly so high. Move it, just take it. Oh, let's paint the town.

The fire in your eye makes me sweat, makes me shiver inside. There's nothing I can do about it, 'cause nothing seems so true when I'm beside you. Am I dreaming or being a just hold my hands naked, perfect, so beautiful. Shining Star, ainda Ivana Domenico, Love Believer, John Rock, Can You Feel It, Edward Maia, Stereo Love, Guru Josh, Infinity, David Guetta, Fetri, Kelly Holland, When Love Takes Over, bacana pra caramba, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Yves La Rock, Rise Up, Bob Sinclair, Love Generation. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Ian Vandal, Moving On. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado do programa e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! The way you look at me, the way you touch me, the fire in your eyes makes me sweat, makes me shiver inside. There's nothing I can do about it. You're my soulmate, my sun, my rain, my faith. You fill me up with love. Your kisses are better than wine. There's nothing I want more than you, girl. Serviço. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição.

tebe čeká a píše ti, kde seš. A lháče není snadný. Někdy prostě musíš být, dokud nezapomeneš. A rána jsou tu chladný. Snídáš se mnou a víš, že tohle neopravíš. Zůstaň ještě jednu noc, že se nechci zas tak moc. Máš to stejně jak já. Pořád křídla lámem si dál, jak slepí ptáci. A vítr dávnej strach neodvál, a tak tě ztrácím. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Máš to stejně jak já. Soul Radio Station. was still so clear. He drank his coffee and he hurried out. Across before she walked away. Then he approached her like a little child, too scared for what he had to say.